Olha, pra você que nunca ouviu aí Pato Fazendo Amor, Pato Fazendo Amor, ouça só, você vai se excitar total. Fala sério. Fazendo amor. Pato Donald fazendo amor. Esta é mais uma produção do Estúdio Manchete. Fazendo amor. Pato Donald fazendo amor. Fazendo amor.